cabeça erguida, não de boca calada, exercendo seu direito de ser respeitada. Mulheres de atitude chegando na parada, nossa autoestima não se cala com um tapa. De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo seu direito. Pra ser espancada, qualquer fato é um motivo, justificando apenas que a agressão é como um corretivo. Ele xinga, ele humilha, ele ameaça, ele surra, destrói sua autoestima, põe em jogo a sua conduta. Na hora da denúncia vem o desespero, o delegado não te apoia, tampouco tem respeito, tenta te convencer a retirar a denúncia, perguntando se talvez a culpa não foi sua. IML, chegou a hora do corpo e delito pra poder ratificar a agressão do indivíduo. A punição aplicada nunca é satisfatório, pagamento de algumas cestas básicas é foda. O fato é doloroso e muito delicado, o trauma é eterno, jamais será alterado. O governo não oferece muitos subsídios, profissionais preparados é algo quase impossível. Delegacia da mulher, principal conquista, mas somos prejudicadas com a inoperância da justiça. Realidade sem esperança, mas com opção, largue logo esse cara, livre-se da situação, porque o seu sentimento ninguém quer saber. Infelizmente ele não chora quando te vê sofrer. De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo seu direito de ser respeitada. Mulheres de atitude chegando na parada, nossa autoestima não se cala com um tapa. De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo seu direito de ser respeitada. Deixando marcas profundas que nunca mais vão sair da mente. Desacreditada, implora a Deus que seja levada. Acredita que se estiver morta, essa dor acaba. Desorientada, sem saber o que fazer, às vezes tem a sensação de que vai enlouquecer. Mas de repente, uma força surge da do nada, faz com que essa mulher sofrida não fique calada. No ato da denúncia, o safado diz que foi por amor, que não tinha a intenção de causar tanta dor. Que amor é esse que espanca, machuca, maltrata, agride, humilha, oprime, ameaça e mata? Graças a Deus que muito tempo ela não deixou passar, mostrou a ele onde era seu devido lugar. Vive feliz, sua autoestima elevou, descobriu que não nasceu pra sofrer e tem um grande valor. De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo seu direito de ser respeitada. Mulheres de atitude chegando na parada, nossa autoestima não se cala com um tapa. De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo seu direito de ser respeitada. Autoestima baixa, omissão, violência não para. Desrespeito sem conceito, seguido por medo, boca calada, silêncio, temendo seu desprezo. Coragem reprimida no fundo da alma, mulher desiludida, expressada na fala. Conto de fada acabou, ou nunca existiu. Seu sonho se desmanchou, seu coração partiu. Quem bate não ama, mas quem ama apanha. Quem sofre desiste, então quem bate não ama. O sistema omite o socorro devido à lei, se oprime, apoia o perigo. Queria um dia acordar desse pesadelo, ter de volta a autoestima sem fazer apelo, sem ser condenada ou humilhada, exercer o meu direito de ser respeitada. De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo o seu direito de ser respeitada.